5717 tem livre decolagem pista 35, vento 080 graus com 07 nós. Livre decolagem 35, 5717. Correio, muito bom. 5898, tá na posição 2 para pushback acionamento. Autorizado, 5898, chame táxi. Autorizado, táxi, na 5717, decolagem 10, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Azul 4177, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, azul 4177. Controle Salvador, bom dia, Web 5717. Objeto 5717, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. 340 na da EL, após Leda, Bridge 5717. Táxi autorizado, reporta para a Sul Lima para ingresso. Web 6749, táxi via parte principal. Via parte, reporta para a Sul Lima. 080, 80 graus com 07 nós. Pelo November, confirmando transporte enfermo. Pelo November, destino Fortaleza 095. Autorizado, Ecozelo November, Fortaleza 095, direto, decola do 7, com curva à esquerda, após a decolagem, subida corredor forte, restrito 1000 pés, até a liberação do controle. Aciona transponder 5055, controle 119, decimal 35. Permanece então curva à direita agora, corredor forte, colando a 35, é cruzando November. Lamento, é cruzando November, chame pronto para o táxi. Lamento, é 1749, reporte cabeceira 35, pronto para decolagem. Decolando a curva agora, só tem duas opções, esquerda ou a direita, sua de preferência? Torre WebJet 5898, está com 94, 3 horas e 20, alternando Guarulhos. Está pronto para o táxi 35 também. Jet, táxi parte principal, reporte cabeceira 35, reporte para ingresso na 35 na Taxi Sui Lima, Web 5898. Via principal, reporte táxi Sui Lima, 35, WebJet 5898. 6749, então decolada 35, com curva à esquerda após a decolagem. Curva à esquerda, interceptando a subida, fazendo a pesquisa, subida Arbor e após Elefa. Web 6749. Copiou Web 6749? Solo copiou 6749. 6749 copiou. Estou recebendo muito baixo. Estou na escuta do 6749. Confirme, chama a torre, informa Clareza 1. Negativo, checa equipamento, por gentileza. E tente nova chamada. Web 6749, na escuta, torre. Realmente está muito ruim o Web 6749, verifique, gentileza. Confirme chamando a torre Web Zulu November, cheque equipamento. Livre táxi, reporte para ingresso, cabeceira 35. Web 6749 na escuta. Agora salto claro. Tá, está no ponto de da 35. Eu curva esquerda, cabeceira 35, curva esquerda, subida Arbor e após Elefa. Curva esquerda após decolagem, Arbor, Elefa, 6749. Além da cola cabeceira 35, 6749, o vento variável agora com 03 nós. Além da cola 35, Web 6749. Autorização, mantenha a presença em posição. Mantenha a posição, mensagem automática. Vou contratar com o transporte enfermo para ingresso e decolagem, ok? Confirme. Transporte enfermo vai ingressar agora na pista. Mensagem automática. Autorizado ingresso, reporte cabeceira 35, pronto para decolagem, Eco Zulu November. November tem livre decolagem na pista 35, vento variável com 0,3 nós. E a Sol de Salvador, aqui é o Azul Alfa, Zulu Eco. E Alfa Zulu Eco, prossiga. O Alfa Zulu Eco solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição 01 no pátio principal. Autorizado, reporta o término, Alfa Zulu Eco. Para o término, Alfa Zulu Eco. Linha 749, ali mantém, cabeceira 35. Ali mantém 35, 6749. Lembra da Ecolo 2-1, controle 119, decimal 35, bom voo e bom dia. 3-1-9-3-5, Eco Zulu November. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escota. Atango Eco Zulu November, mantém funcionalidade no corredor forte, 11 no pé, altímetro no 0-4, aguardando autorização para ascensão 095. Autoriza, dá presente, senhor, DCT Magnética 022, aguardando autorização para 095, Eco Zulu November. Aguardando a nação com tempo. Aguardando, Eco Zulu November. Essa aí aprovou para voar direto para Fortaleza? A Magnética 022, DCT para Fortaleza. Patango Eco Zulu November, autorizada ascensão 095, direto Fortaleza. Está presente 095, DCT Fortaleza, Eco Zulu November. ...749, livre decolagem 35, vento variável com 02 nós. Livre decolagem 35, é de 749. Pronto, entrega da 3. A rolagem da companhia ali mantém, cabeceira 35, web 5898. Após a rolagem da companhia ali mantém, 5898. 149, decolo 25, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. 035, mensagem 49. Salvador, bom dia, Web 6749. Objeto 6749, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 340 na saída Arbor. 340 Arbor, 6749. Web 7598, alinhado e pronto, 35, confirma a curva direita após a decolagem. Ativo, curva direita, interceptando a subida da AEL. Sem livre decolagem, ficha 35, vento variável com 0,3 nós. Deixa de falar, depois traz eu aí. Só passando o Eco Zulu Novembro, quando possível, estimado para ingresso na terminal Fortaleza e estimado para outra vez de Juazeiro. Só um minuto. 98, decolou de 27, controle 119, decimal 35, tamo voe, bom dia. Controle 1935, bom dia, hoje é 58. Salvador, objeto 5898, muito bom dia. Objeto 5898, bom dia, contato radar na decolagem, estou para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. 340 da EL, Leda Bridge, objeto 5898. Ele é autorizado direto Leda para o objeto 5898. Autorizado. Objeto 64 no controle. Pode aprovar quadro. Chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, solicite direto ao mesmo. 260, obrigado, objeto 64. Polo, Azul Alfa do Eco, confirma o teste de reboque no portão 01, obrigado. Alfa Zulu Eco, bom dia. E Salvador, muito bom dia, Web 808. É, por gentileza, poderia confirmar o vento? Vento variável com 03 nós. Obrigado, obrigado. Controle Salvador, Eco 090. Eco 090, controle. Estimado através de Juazeiro aos 1010 e estimado terminal de Fortaleza aos 2320. Eco 090. Confirmando 2320, terminal Fortaleza. Afirmativa, 2320, Fortaleza. Não, desculpa, só um minutinho. 1120, 1120, estimado Fortaleza. Cidade Fortaleza. 1120, agora. Patrulha Webjet 5898, a possibilidade de presente vai direto ao bridge? Mantenha pro delay da guarda. Mantendo. Objeto 5898, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25, solicita aumento. Ciente, vai para o centro Recife, 1251, alternando 133 25, 5898. Afirmo.